Além do transe, 5 chaves essenciais para alcançar sua primeira incorporação na Umbanda. 1. Introdução. O desejo e a responsabilidade na caminhada. A busca pela primeira incorporação é um marco de profunda curiosidade e, inevitavelmente, de ansiedade para o médium iniciante. É uma novidade que mexe com os sentidos e com o espírito. No entanto, como mentora, meu papel é lembrar que a incorporação, embora seja a ferramenta de comunicação e caridade mais utilizada na Umbanda, não é um fim em si mesma, mas um compromisso de responsabilidade espiritual. Para que o guia se conecte de forma eficaz e traga suas mensagens e curas, o médium precisa percorrer um caminho que exige sobriedade, estudo e, acima de tudo, o entendimento de que essa conexão é um instrumento para o próximo. Não existe receita de bolo para a mediunidade. Um dos maiores obstáculos no início do desenvolvimento é a busca por uma fórmula mágica. Muitos médiums acreditam que existe um passo a passo mecânico, mas a mediunidade é um processo estritamente pessoal e biológico. O que um irmão de corrente sente não será necessariamente o que você sentirá. Enquanto uns experimentam tremores e calor intenso, outros podem sentir frio, calafrios ou vibrações sutis. O tempo de maturação também é único. Alguns alcançam a conexão em semanas, outros levam anos. Tentar imitar o processo alheio apenas cria bloqueios. Não existe receita para a incorporação acontecer. Não é como uma receita de bolo, onde você mistura os ingredientes e o resultado é garantido. A incorporação é algo entre você e o seu guia. O terreiro como solo sagrado e proteção coletiva. É imperativo compreender que o desenvolvimento mediúnico fora de um terreiro é um risco desnecessário e praticamente impossível de ser realizado com segurança. A incorporação exige amparo. Você precisa de um dirigente espiritual que o oriente e de uma corrente que sustente a energia. O desenvolvimento na Umbanda é coletivo. É dentro da casa, seguindo suas regras e preceitos, que você encontra a proteção espiritual necessária para soltar as amarras do medo. O terreiro é o ambiente onde você tem o direito de errar, sob a supervisão de quem é mais experiente. Se você tomar uma atitude equivocada, o dirigente ou o guia-chefe estará lá para corrigi-lo e moldar sua caminhada, permitindo que você se entregue sem reservas. O binômio indispensável: concentração e relaxamento. Tecnicamente, incorporar exige uma mudança nos parâmetros da mente. Isso só ocorre quando o médium domina dois estados: concentração ativa. É necessário desligar-se de problemas financeiros e preocupações externas. Se sua mente foge do terreiro, a conexão se perde. Uma dica valiosa é focar na respiração, inspirando e expirando profundamente, ou ancorar o pensamento em elementos do ambiente, como o som de uma fonte de água ou o toque do atabaque. Relaxamento físico. A tensão é o maior bloqueio para a chegada da entidade. Se o corpo está rígido, ou se você se preocupa com o que os outros vão pensar, a energia não flui. O guia precisa de um canal relaxado para se manifestar. Nesse processo, o autoconhecimento físico é essencial. Observe onde você se sente mais seguro no terreiro. É de frente para o congá? É perto da porta? Identifique o que lhe traz paz e busque a permissão de seu dirigente para se posicionar onde sua confiança seja maior. A preparação começa antes do atabaque, rituais e postura. A entrega mediúnica é um edifício construído durante todo o dia da gira. Algumas práticas são fundamentais para facilitar essa abertura. Banhos de ervas. Utilize ervas que limpam e facilitam o canal mediúnico, como sementes de girassol, fumo de rolo ou rosa branca. Eles ajudam na adequação vibratória do corpo. Chegar antecipadamente. Não chegue em cima da hora, agitado e com a energia da rua. Chegar cedo para ajudar na limpeza ou organização do terreiro permite que você mergulhe na vibração da casa e acalme a mente antes do ritual começar. Preceitos com vontade e amor. O preceito não deve ser uma penitência ou uma obrigação pesada. Se você encara a abstinência ou as regras como um fardo, você gera uma vibração de resistência. Cumpra as orientações da casa com alegria, entendendo que cada renúncia é um ato de amor que fortalece sua conexão. A jornada é gradual. Os degraus da estabilidade. A incorporação não nasce pronta. Ela é lapidada. Existe uma hierarquia natural de sinais que o iniciante deve respeitar. Primeiro vêm as vibrações e arrepios. Depois, conexões curtas de 5 a 10 minutos. Em seguida, surgem os movimentos, os traços de personalidade, a voz e, por fim, a permissão para dar passes. Um fenômeno comum é a baixa de energia após um pico vibratório. Muitos médiums acham que falharam quando sentem a conexão diminuir, mas isso na verdade é um mecanismo de proteção. O guia respeita o seu limite energético e afasta-se para não sobrecarregar seu corpo físico. Quando isso ocorrer, mantenha-se em oração e humildade, aproveitando o momento para raciocinar sobre a experiência vivida. Seja humilde em perguntar e aprender. Tenha a humildade de dizer aos guias e dirigentes: eu estou aqui para aprender, e se eu estiver fazendo algo errado, por favor, me corrijam. Essa postura permite que a espiritualidade molde sua mediunidade com precisão. 7. Conclusão. O propósito real da incorporação. A incorporação na Umbanda é um ato de doação. Estudar a religião e buscar o autoconhecimento são pilares que trazem a confiança necessária para a entrega. Quanto mais você compreende os fundamentos, mais seguro se sente para permitir que o guia se manifeste. Lembre-se, a incorporação é uma ferramenta para o próximo, um meio de praticar a caridade e servir como ponte para a espiritualidade. Sem o foco no auxílio ao outro, a mediunidade perde seu sentido sagrado. Ao refletir sobre sua caminhada, pergunte-se com sinceridade: você busca a incorporação para alimentar seu ego e mostrar força, ou para ser um instrumento mais humilde e eficaz de caridade no mundo? Gostou deste artigo? O conhecimento na Umbanda é uma jornada de caridade e respeito. Compartilhe este conteúdo para ajudar a combater a intolerância religiosa através da educação.